3333, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. Confirma de diversas frequências, sua transmissão está entrecortada. Gol 1333, chame Recife 1251 e alterna 1-3325. 351-3325, bom dia. 190, primeira curva à esquerda, acione 5526, frequência do controle 120.8. Ok, só falta o vivo. Vivo autorizado 350, Oxané 6142. Ok, vou autorizar 350, autorizado 58, ponto da Caju, fala da 10 curva aqui, aciona 526, controle 1208, o Oxané 6142. Sané 6142, cotejamento correto, reporte pronto para push. Maravilha. Salvador, para o táxi, o 355447. Está com 2-3 a bordo, 5 horas e 30, alternando Palmas. Alternando, confirma o aeroporto, as alternativas? Sierra Bravo, Papá, Juliette. 5447, autorizar o táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 1118.95, que é legal no 0 no 7. E a Alfa Índia, pátio principal, Índia, ponto de espera, torre 1875, 5447. Salvador, 3546, para a puxa, acionar. 3545486, temos um aeronave da companhia no portão 04, que não, já foi, está autorizado, puxa, reporte para o táxi. Sim, aqui, autorizado, puxa, reporte para o táxi, 3546. Guardião 01. Trip 5447, a linha decola cabeceira 10, vento 110 graus, 139. Decola 10, 5447. Trip Guardião 01, ajuste em Salvador 10, 7, mantém condições visuais, está autorizado o direto do farol da barra, conforme ingressando no corredor axé. Senhor, boa tarde. Sané 6315, a informação em curso é Lima, pronto cópia? Pronto cópia. Sané 6315, autorizado Guarulhos via Upzuluna 6, que é Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da Eule, da Bridge, pistão no 0, com primeira curva à direita. Acione 5517, frequência do controle 120.8. Aproximação, ponto será na 10 ou na 17? Na 10, já está estabilizado no lote, o foco está novo. Sané 6315, faça um check rádio, pois a intensidade é muito baixa e a clareza também. Por gentileza, peço que coteje novamente, pois não compreendi o cotejamento. Ok, gente, o 6315, autorizado 360 Guarulhos, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Trive, Decola nada é o Leda Bridge, 1-0, curva direita, 5-5-1-7 é o nosso transponder e o controle de saída 1-2-0-8. Sanei 6315, obrigada. Cotejamento correndo, reporte pronto para funcionamento, portão 08. Depois está lá quando pronto, 6315. 300, saída Momo. 200 na Momo, 5447. Jet 5857, forma um helicóptero, um Alfa Terra 50, que está mantendo no máximo 510, próximo a final do procedimento, prosseguindo para o marcador externo. Que mais? Salvador, tempo 5486, para o táxi. Está com 4 zero a bordo, alterna Salvador, 4 horas de autonomia. 5486, autorizar táxi. É o ponto de espera via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, Senegal no 0, 16. Chama a torre 11895, no código aéreo 10, 354, 86. 5486, ciente do QNH, 1-0 no meio. 5486, copiou o sol? Vem confirmar novamente, você 5486. 5486, QNH, 1-0 no meio, ciente? Ciente, 1-0 no meio. Ciente, bom voo. Oi, boa tarde, objeto 5857. Objeto 5857, continue a aproximação e informarei pista livre. Continuado aguardando. Golf Solo 26, libera direito, Solo 121, décimo 9. Eu mantenho o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 5486. Webjet 5857, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 10 nós. Ele pousa, Webjet 5857. Contato TAM 3154, identifique, chegada a mar, está autorizada por de ITAP, desça para o 050. 3154, identificou, chegada a mar, pro de ITAP para o 050. Papatão Golf, Papatão Fox Golf, autorizar táxi Alfa Kilo até o sinalizador no PAD 3. Fox Kilo, primeiro. 486 visual com tráfego na curtíssima final. Vivo 5486 visual com tráfego na final. Após a passagem do tráfego ali, mantém. Sim, doutor. Após a passagem do tráfego, vivo 5486 está autorizado ali, mantém. Minutinho, 503, vamos entrar em contato com a CIF. Dois. 5857, libere à direita, o solo faz 29 e o solo em 1219. A viatura já deve estar encontrando o auxiliar. O 447. Prossiga, trip. Está 5 minutos de 5 milhas, perdão, de Momont no momento, com referências. É possível voar por onde barreiras? Aguarde por nação, 5447. Excelente, grato. 5857, autorizar o táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 07. 05857. Obrigado e boa tarde. Era 5447, muito obrigado. 3154, está autorizado ao final do procedimento. Desça para 2010107 no ajuste, informe no localizador. Duna, está autorizado, Duna, para 304. Olá, muito grato. Controle Salvador, grato pelo apoio, Guardião 01 no, já controla do litoral, após sobrevoar no Barradão. Certo, Guardião 01, o senhor vai retornar para pouso, Salvador? Sim, uma intenção é pouso para Salvador no pátio do Graé, quando autorizado. Certo, Guardião 01, ingresso em via litoral, corredor Axé, aguarda transferência de comunicações. Linha do litoral, corredor Axé, aguarda transferência de comunicações do Guardião 01. Oxenai 632B, informa o Alfa Certo 0. Marcador externo, mantendo 510, não irá interferir na sua aproximação. 6326, agora estabilizado o localizador, vai descer pelo glide. Estamos a 3 milhas externas. Chame torre 1895, tem um bom pouso, 6326. 1895, bom trabalho, né, 6326. Controle Salvador, boa tarde, trip 5486, decolado, perfil da Momo na sua escuta. Boa tarde, trip 5486, contato radar, só para o 200, saída Momo. 200 na mão, trip 5486. 226 baixado e travado? Ainda não. Informe baixado e travado, vento 120 graus, com 10. E a 26 cortada. Para o controle? É, Gol 1648. Contra ligou no 648, identifique a pro de Itap, desça para o nível 050. Pro de Itap, desça para o 050, Gol no 648. Guardião 01, chama agora a torre 1895, tem um bom posto. 1895, Guardião 01, grato. Torre Salvador, boa tarde, é o Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, confirma intenções. Pouso no pátio do Graé, quando autorizado, Guardião 01, aqui em Piatã. Sim, Guardião 01, está visual com o tráfego na curta final da 10 à sua esquerda? Sim, visual com tráfego à minha esquerda, Guardião 01. Guardião 01, condições de passar a retaguarda do tráfego e prosseguir para pouso no pátio do Graé? Afirma, retardado do tráfego, taxi do Grael, Guardião 01. Afirmativo, informe solo controlado, Guardião 01. Solo controlado, Guardião 01. 6326, apenas para informação de tráfego, o helicóptero à sua direita, mantendo 507, paciente da sua aproximação, não interfere com seu pouso. Está visual com o tráfego, inclusive, 6326, você... Três, solo 35, direito no 219. Direito no 219, 6326. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, Chiné 6326. O Chiné 6326, confirme? Afirmativo. Chané 6326, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, informará para Juliette, 6326. Confirme, bicho, Gonçalo. Oi, Chané 6142, posição 01, puxa, Chané. Chané 6142, aguarde para puxa. Aguarde para puxa, Chané 6142. Autorizado, 3154, por aí, Simbra. Autorizado, marcado o chefe da 3154, informe estabilizado. Simbra, muito obrigado. 35447, chama agora Recife na frequência 1260 e alterna 1288. Recife, 260, 3288, 35447, vou botar. Bom dia, Condor 076, qualquer dente, clear, bom for arrival, down to 4000 feet, 181016. Suporte de espera, 2326, da Juliette. Chané 6326, aguarde da Juliette, devido ao gate que está ocupado, que irá fazer o puxa no exato momento. Aguarde a presente posição. Aguarda na posição, 63. Chané 6342, após a passagem do da Avianca da companhia que está taxando no exato momento. Vou dar uma equipe de som, reporte para táxi. Segundo 648, vista para 2000 pés, pode ir no 06, informe estabilizar na final do procedimento, o número 2 na próxima fase. Para 2000 pés, 16, reportará. Da aeronave da companhia, que está estaxiando, está passando no momento no gate 07, após a passagem do mesmo para o ponto de espera, coordenando com a equipe de sol, reporte para táxi. Para a passagem da aeronave, passa no gate 07, e coordena com o pessoal de sol, o estacionamento da aeronave, Chané 6142, posição 1. 6142, me escuta? Sinal 6142, Cordeiro com equipe de solo, de forma a realizar o push entrando no pátio 3, por gentileza, para agilizar a passagem do funcionário da companhia. Chame a torre 1895, tem o meu pouso. 395, abraço, obrigado. Boa noite, senhora. A linha decola sem parada. Então, sem parada, a linha decola 6395, vai entrando 20 graus 8 nós. Decola sem parada, obrigado. Rodou, boa tarde, já 3154. 1,5 para o Índia Serra, baixado e checado. 3154, continue a aproximação, informarei que está livre. Baixado está livre, já 3154. Sané 6326, eu coordenei com a Avianca da companhia para fazer um push de forma para disponibilizar a entrada do senhor no Juliette. Aguarde mais um instante, por gentileza. Aguardo 6326. 6142, prossiga. 142, pronto para o táxi, 105 a bordo, 3:30, alterna Aracaju. Funcionário 6142, autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre na frequência 118 decimal, 95 QNH 1096. Via Índia, ponto de espera, pista 110, 2729, QNH 1096, Funcionário 6142. 5486, direto no Lençóis, chama agora Recife, na frequência 12685 e alterna 12545, seu mogo. Sabe que chama na frequência 12685, é outra, é verdade? Só confirmando, as frequências do centro Recife, 12260 e alternado 1288. Afirmo, tem um bom voo, comandante. Controle, Oxa 6305, boa tarde. Boa tarde, Oxa 6305, contato radar, está autorizado Leda, suba para o 360. Direto Leda 360, obrigado. Boa tarde, Azul 4112, identifique, direto Itape para a chegada da Mari. Desça para o nível 050. Coloca 4 direito no 219. 19, boa. Segundo, 648. Completa final, chame a torre 1895, tem um bomboso, gol no 642. 1895, obrigado, até já. Traz 3154. Sal 3154, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, tá saindo. Salvador, gol no 648, 2200 pés. Confirme. É gol no 648. Continue a aproximação, informarei que está livre. 8. Seu 6315 pode voar na proa de bridge? Todos gol na 648. Guarda de coordenação, 6315. Décima antena, obrigado. 0-18. 1142, livre decolagem, cabeceira 10. Corrigindo, decolado aos 46, chame controle no 20-18. Autorizado o bridge 6395. Gente livre, pode bridge 6395. Controle. Doutor Salvador, Oxané, 6142, passando 2300, sobre nível 350, na Poca, Caju. Boa tarde, Oxané, 6142, contato radar, só para o nível 350, saída Poca. Saída pouca, autorizado nível 350, Chané 6142. Condo 076, very clear the final ILS approach down to 2000 feet. 781017, report on localizer course. Condo 09 solicita uma ambulância, confirme? Não, né? Já chegou aqui um funcionário da Infraero. Obrigado.